Jesus, nesta hora, fala com tua voz de amor. Fala, Jesus, nesta hora, fala, meu bom Salvador. Eu ansioso te escuto, pois a ti quero ouvir. Fala, Senhor, faz a minha alma sentir. Fala, Jesus, fala no meu coração. Fala, Jesus, fala no meu coração. Pois és a luz que me conduz ao céu tão lindo de amor. Quero ouvir a tua voz, doces palavras de amor. À noite, ao me deitar, fala comigo, Jesus. E a madrugada chegar, fala comigo, Jesus. Fala no amanhecer, desperta-me pra trabalhar. Envia-me, Senhor, pra teu evangelho pregar. Fala, Jesus, fala no meu coração. Fala, Jesus, fala no meu coração. Pois és a luz que me conduz ao céu tão lindo de amor. Quero ouvir a tua voz, doces palavras de amor. Doces palavras de amor. Doces palavras de amor. Doces palavras.